apavora. A noite lá fora, à espera 6 horas. Tá faltando seu beijo. Solidão que mete medo, mas a estrada é segura. E eu só pela rua. Quando você não está, ressaca no mar. O abismo vem me encontrar. Quando você não está. Apavora a noite lá fora, à espera 6 horas. Tá faltando seu beijo, solidão que mete medo, mas a estrada é segura. E eu só quando você não está.